senti na pele agora todo o mal que sempre me causou. Você já não está mais com essa bola, está mais por baixo que chegou a hora de lhe dar o troco. Você foi pra mim muito ruim, não quero te ver mais nem um pouco. Agora vai, não volta mais aqui. Você tem que pagar, você tem que pagar. Você tem que pagar, você tem que pagar. Você tem que pagar. Sentir na pele agora todo o mal que sempre me causou. Você já não está mais com essa bola.